caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conheces. Palavra poderosamente ao nosso coração nessa tarde, né? É, fechando com chave de ouro aquilo que nós falamos do poder de Deus sobre a vida de um líder, de um líder espiritual, de um líder sentimental, de um líder familiar, de um líder no trabalho, de um líder numa amizade, de um líder na escola. Aonde você estiver, que esteja a mão de Deus, a presença de Deus sobre a tua vida. Edneide, que Deus possa continuar abençoando poderosamente a tua vida, a tua casa e a tua família, minha amada. Ô Marta, eu quero mandar um abraço para o pastor Augusto, ali da Igreja Universal, e quero falar para o amigo ouvinte que nessa sexta-feira, feriado, né, às 18 horas, vai ter uma grande concentração de fé e milagre, aonde está vindo a caravana dos milagres, né? O bispo Sérgio Corrêa, né, que é o líder espiritual da igreja aqui no estado da Bahia, do Nordeste, né? Ele vai estar na igreja, né, realizando essa oração forte, esse tratamento espiritual forte. Então, sexta-feira, às 18 horas, você é o nosso convidado, tá bom? Que Deus abençoe a todos, né? Um abraço para o pastor José Duarte, eu vi ele hoje, né? Saudei ele. Grande pastor, aquele abraço, aquela nossa admiração. Eu quero mandar um abraço também para o pastor Micael. Deus abençoe a sua família, né? E todos aí da sua congregação. Deus, o Marta, antes da oração, já são 14 horas, vamos fazer a nossa oração. Mas quero dizer que Deus, ele não está em placa de igreja, Marta. Não, de não existe mais isso. E tinha até existia, mas se mudou e a gente amadurece e vamos buscando esse entendimento. Adilson, tem uma palavra na Bíblia que diz o seguinte, que os verdadeiros adoradores, eles adorarão o Pai em espírito e em verdade, né? Então, assim, não está se falando de uma placa denominada de denominação, mas está falando que os adoradores, aonde eles estiverem, eles estarão. Sim, né? O Marta, e Deus, ele não procura habitar dentro de templo físico, que é paredes, não. Deus procura habitar, o templo que ele se refere são os seres humanos. Com certeza. Deus está procurando corações para habitar, então Isso. Nós temos esse entendimento, tá Isso. bom? Que Deus abençoe a todos, Marta. Com certeza. Nessa tarde eu te agradeço. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa te guardar. Que as bênçãos do Senhor e a misericórdia estejam estendidas sobre a tua vida que nos escuta, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus projetos, sobre os teus sonhos. E que o que te faltou nesse dia de hoje, que o Senhor possa entrar com providência e te dar nesse dia de hoje, por misericórdia, porque nós não temos merecimento de nada, mas a misericórdia de Deus é grande. Que Deus possa continuar, Adilson, abençoando a tua vida, a vida da tua família, né? Que Deus possa continuar abençoando a vida de Clodoaldo, que está aqui nos dando um apoio, a vida da Irlana, e assim que o Senhor possa dar uma semana abençoada a cada um que está ouvindo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai eterno, todo-poderoso, ó Deus, nós elevamos a nossa fé a Ti, meu Pai, e cremos que o Senhor nos ouve, meu Deus, porque está escrito na Tua palavra que aonde houver duas pessoas ou mais, o Senhor ali se faria presente. Então, eu tenho a certeza que o Senhor nos ouve. Então, nós oramos por todos os nossos amigos ouvintes, meu Pai. Nós pedimos que o Senhor visite, meu Deus, a vida de cada um deles. Meu Pai, e a luta que ele enfrentou durante essa semana, toda aquela tribulação que ele passou durante a semana, que o Senhor estenda a tua mão forte e poderosa, meu Deus, para curar, para libertar, para, meu Deus, mudar o quadro da vida dela. Meu Deus, se ela está doente, que o Senhor possa curá-la. Se ela está triste, o Senhor possa animar. Se ela vive em depressão, que o Senhor, meu Deus, repreenda essa depressão. Meu Deus, essa doença crônica que está sobre ela. Meu Deus, que ela seja livre de todo mal. Meu Deus, nós oramos pelas autoridades da nossa cidade. Meu Deus, abençoa todas as nossas autoridades, abençoa todos os vereadores da cidade, abençoa o nosso prefeito, meu Deus, que o Senhor possa capacitá-la cada vez mais. Que o Senhor abençoe, meu Deus, todo o sistema de segurança, todos os agentes de segurança da nossa cidade, da nossa Bahia. Meu Deus, nós entregamos todos nas tuas mãos, meu Senhor, e eu te agradeço, meu Deus, por mais esse dia. Eu te agradeço, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós. E assim nós entregamos na tua santa mão poderosa. E te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que Deus possa abençoar. Que você possa ter um final de semana abençoado, protegido. Que Deus possa abençoar o seu lar, sua casa, sua família. Que você tenha um domingo abençoado, um final de sábado abençoado. E que tenha uma semana próxima. E uma semana, meu Deus, abençoada. Uma semana que fala da história, que é a Semana Santa. Que Deus possa abençoar todos em nome do Senhor Jesus. E até sábado. Deus abençoe. No teu colo altíssimo, não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que do embaixador na voz do príncipe. Não vou te obrigar a ficar aqui. Tá ruim pra você e não tá bom pra mim. E já percebeu que quando cê sorri o motivo não é mais eu? Que quando tô feliz é porque meu time venceu? Ou coisa parecida, não tem nada a ver com a nossa vida. Melhor terminar cada um por si. Um ponto final, às vezes é o começo e não o fim. Não tem mais arrepio. Café e amor são duas coisas que não servem frio. Melhor terminar cada um por si. Um ponto final, às vezes é o começo e não o fim. Melhor terminar. Amor.